Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito, muito empolgado mesmo com essa notícia aí que o Neil Blomkamp vai conseguir entrar no universo Alien como ele queria. Vocês viram aquelas primeiras imagens, conceito? Imagem conceitual. Isso, né? Com a Ripley vestindo como se fosse um xenomorfo. Daí ele joga uma fotozinha lá no Instagram dele falando: eu acho que esse aqui é o meu próximo filme. Nossa, caramba! É, eu acho que ele conseguiu vender bem, assim, né? Digamos, o peixe dele, né? Com aquelas imagens aqui. Todo mundo já falou assim: putz, aquilo tinha que ser o próximo Alien, e agora vai ser, assim, não que necessariamente vai ser isso, né, mas olha só. Olha, não dá pra acreditar que será, viu? Depois de Prometheus aí eu já não acredito mais em nada. Não, mas a questão é que pelo menos, assim, eu tô confiando mais em no que, porque vai ter o tal do Prometheus 2, e segundo o que estão dizendo aí, o Alien novo do Blomkamp não vai ser o Prometheus 2, vai ser uma coisa totalmente diferente, vai ser paralela à trama. Isso, parece que vai ter o Prometheus 2, que não vai ter mais Alien, e aí vai ter esse Alien aí do Blomkamp, né, agora. Que vai ter Alien, porque precisa. Tomara que tenha Alien e viaje no tempo, né, pra pago Alien Resurrection. E pô, faz um reboot. De novo, acaba com aquela palhaçada. Eu acho que ia ser demais, cara, isso. Já pensou? Faz um retcon, né? Porque o cinema dá pra fazer essas coisas, né? Já pensou, cara? O que acontece em Alien 3 e 4, que eu gosto, vai. Eu gosto do Alien 3 e 4, mas já pensou se é tudo um sonho da Ripley e ela ainda tá lá em hipersono? Cara, pronto, resolveu, é isso. Cadê o e-mail do clube? Deixa eu mandar o e-mail pra ele agora. Ah, não, cara, se for isso, cara, eu vou ficar muito bravo. Chega de fazer coisas de sonho e que as pessoas estão mortas. Por favor, criatividade. Mas tem que resolver. Eles ganham milhões pra resolver esses problemas. Então tem mais que botar a cabeça pra trabalhar. Com 10 contos, a gente não ganhando nada já fica tentando resolver. É desses que estão ganhando que resolvam. Mas mesmo assim, e ainda assim, o Ridley Scott, estão falando aí que ele vai ser o produtor do filme, porque afinal de contas, acho que tudo que envolve Alien vai ter o nome do Ridley Scott, né? Como precisa de peso, né? Mas aí, o Blomkamp, ele vai lançar esse ano o tal do Chappie, um filme que tem a ver com inteligência artificial, parece divertido pelo trailer que eu vi, mas eu acho que essa é a notícia mais empolgante que eu tenho desde o episódio 7 de Star Wars. Eu tô, assim, muito, muito, muito feliz, assim, porque, é pra quem não sabe, né, o Neil Blomkamp, cara, eu nunca consigo falar o nome dele direito. Esse nome é difícil mesmo. Pra quem não sabe, ele é diretor de Distrito 9 de Elysium, que eu não gosto tanto assim, mas o Chappie tá bem legal. O Distrito 9, ele, acho que virou um clássico instantâneo dentro da ficção científica. É muito bom o Distrito 9, eu adorei. Né? Acho que precisa falar um dia sobre esse filme também. Vamos, esse filme é muito bom, tem que falar. Legal. Então já sei quem... Elysium é uma bosta, agora o Distrito 9 é legal. Estamos todos empolgados, até o Marcelo que caiu já, tá tão empolgado que até caiu da cadeira, mas caiu do Skype também. Marcelo desmaiou, né, a notícia. A gente não sabe exatamente quando é que vai sair, porque Prometheus 2 também tá prometido pra 2016. Parece que não vai ser mais, vai ser só em 17 agora, então provavelmente a gente vai ver esses dois filmes em 2017, muito provavelmente, e vai ser um arranca-rabo, sim. Se fosse pra escolher um só, digamos assim, você tem a sua dose de filmes do universo Alien pra assistir, qual você assistiria? Eu ia assistir Alien duas vezes. Eu ia assistir só o primeiro. Não, mas eu digo assim, na continuação, assim, você só pode assistir uma continuação, ou Prometheus 2 ou Alien Blomkamp Vision aí. Esse aí. Então, Prometheus não dá, não, Moisés não consegue. Moisés! Não consegue, né? Não consegue, Moisés. Mais um motivo pra ficar vivo até 2017. Já tá aí. Aqui é o Thiago Lira, o Tigre. E aqui é a Melina do JurassicCast. Eu sou o Marcelo Zaioli. E aqui é o Matheus Dess. E você está ouvindo o TigreCast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Agora vamos passar um pouquinho daquele que foi. É, a gente tá passando aqui um pouquinho do nosso papo sério, né? A gente costuma fazer umas pautas pra analisando os filmes profundamente, mas hoje vamos brincar um pouco aqui. Eu chamei aqui o Marcelo, o Matheus e a Melina. Bem-vinda de novo, aliás, né? Mais uma vez. Obrigada, obrigada. Bem-vinda, Melina. Bem-vinda, aê! E a gente fez aqui uma lista dos melhores e piores filmes do ano passado. Nós quatro voltamos aqui, fizemos a votação, e eu também chamei várias pessoas que participaram aqui de outras gravações no passado, como o pessoal do Filmes e Games, do Cinéfilos, por aí vai, né? Todo mundo vai ter, no final aqui da postagem, vai ter todas as nossas votações individuais, né? E eu pedi pra cada um escolher 5 filmes, e foram atribuídas notas assim: o que era votado em primeiro lugar ganhava nota 5, depois 4, 3, 2 e 1, pra evitar certas aberrações que eu vou comentar mais no final, né? Porque teve gente assim falando que o filme era horrível no qualquer ano. Qualquer filme com a Regina Casé é horrível, então, assim, já fica na lista. Não, nada concorre com filmes com a Regina Casé, então vai ficar de fora, tá, gente? Por isso que a gente não vai citar. Mas não sei, tô falando bem do... Esqueci o nome agora, mas enfim. Alguém o quer... Made in China? Não. É o Que Horas Ela Volta. Que Horas Ela Volta, exatamente. Ganhou o prêmio. Ih, Marcelo caiu de novo. Caiu cara. Outra vez. Falando de Regina Casé, ele cai também. E, pois bem, a gente vai fazer agora aqui, então, a nossa lista de melhores e piores do mundo. Do mundo não, né? Pode ser do mundo, né? Mas é que o mundo é muito... É que o mundo é muito grande, né? É um exagero falar assim. Eu, com certeza deve ter alguns filmes aí piores do que a gente vai escolher. Mas vamos falar, vamos primeiro começar, então, com a lista dos piores. 5 de cada lado. Colocou aqui com a nossa pequena lista. O quinto filme fez um total de 9 pontos, que foi... Sex Tape. Nossa, isso é ruim. Mas a questão é, eu não vi esse filme, então eu não posso falar. Eu acabei fugindo dele. Então, me digam vocês aí, Sex Tape, Perdido na Nuvem. Vocês três consideram que é um dos piores do ano? Tá batendo com a nota de vocês? Esse aí eu não vi não, viu? Cara, eu vi, infelizmente, não tá na minha lista, assim, se eu colocar 5 piores, ele não tá na lista, mas tá lá naquelas menções, cara, porque é uma coisa medonha, pavorosa. É daqueles que você tá no cinema, assim, você fala, o que que eu tô fazendo aqui? Dirigido pelo James Kasdan, e tem a Cameron Diaz no elenco principal junto com o Jason Segel, né? Afinal de contas, só você viu então, Marcelo, daqui dos três? Nossa, cara, eu fui premiado com essa bomba, então. Como assim, tem muita gente participando da lista, né? Já que não deu pra chamar mais gente, mas... Olha só, esse filme, por exemplo, ele tem uma nota até relativamente boa no IMDb, não sei, se bem que IMDb não é padrão nenhum, né? Não é nada. Não, não é, não é. Mas no fim das contas, por que que eu não vi esse filme? Eu não sei. Por que que eu não vi esse filme? Eu costumo ver tanta coisa, eu falei assim, mas no Rotten Tomatoes, por exemplo, ele já tá com uma estrela, né? Já é um pouquinho pior. Nossa, Rotten Tomatoes já valia melhor, né? Porque esse cara fez lá grandes, esse diretor não apresentou lá grandes coisas, né? Que ele fez o quê? Professora Sem Classe? Horrível. Nossa, cara. É outro, cara. É outro também, cara. E sabe o que é o mal desses filmes, Thiago? Só te cortando um pouco. Mas assim, as poucas cenas engraçadas, mas poucas mesmo, quase praticamente raras, eles colocam todas no trailer. Então, você sabe que você vai ser enganado, mas, sabe, você tenta dar um canto. Me engana que eu gosto, lá. Né? É aquilo. Assim, vai, vamos lá, não tô fazendo nada, vamos lá ver o que que dá. E você vê, cara, você vê que a bomba, você fala que se o melhor eles guardaram pro trailer, você já imagina o que vem pelo filme. É verdade, tem essa questão, né? Não, e a Cameron Diaz vê como envelheceu mal. Puta. Olha, eu sempre achei ela esquisita. O diretor conseguiu em alguns filmes deixar ela bonita, mas ainda mais nesse, gente, ela parece um alien e tá muito sem graça. Eu não consegui ver até o final esse filme. Ah, você tentou ver o filme então? Tentei, Moisés não conseguiu ver esse filme. Não, não, e assim, é um filme pedante, sabe? Piadinhas de sexo, assim, cara. Você fala assim, porra, parece que eu tô na sexta série vendo essa merda, cara. Nossa. Não dá, não dá. A gente tem aquele lema, né, que por mais que seja doloroso, tentem ver todos os filmes possíveis, até os ruins, pra saber diferenciar um de outro, né? Sei lá, às vezes você pode pegar algum fator positivo, mas esse eu não lembro, sério, eu não lembro nada que se salva nesse filme. Não tem narrativa, não tem história, piada é uma ou outra e você dá aquele riso só disfarçado, sabe? Nada, nada. Só aquele sorrisinho, né? Nem a fotografia se salva, sabe? Aquelas coisas, tenta tirar alguma coisa. Cara, talvez... se você pegar, não é nem filmado, mas em película, você não podia reaproveitar, cara, sei lá, reciclar, fazer alguma coisa, sabe, do material orgânico ali. Talvez pegar a roupa dos atores e doar, talvez tenha algo positivo, porque do filme em si, sinceramente, cara, não, pois não valeu, sei lá, uma hora e meia, duas horas que eu fiquei lá. Perdi isso da minha vida, infelizmente não tem como recuperar. Olha só. Esse filme foi um filme que eu tava talvez assim, querendo ver. Por curiosidade, acho que mórbida, vai. Eu costumo ver todos os filmes, assim quase todos os filmes que me convidam pra ver. Esse aí, eu não lembro se eu fiquei doente no dia. Eu cheguei até a ter alguns ingressos pra ver o filme, mas pelo jeito acho que foi uma boa, né? Não ter assistido. Ó, lembre-se, se você tava doente no dia, com certeza você ficaria pior logo depois. Não tem dúvida, cara. Você ia ter dor de cabeça, convulsão, não. Ok, certo. Nossa, a segunda opção agora. Esse está na minha lista. Realmente eu considerei um dos piores do ano. Sim, de longe eu diria. Primeiro, mas está numa posição bem privilegiada, que é o 1 milhão de maneiras de se pegar em uma pistola, que é o filme do mesmo diretor de Ted, né? E o criador da série do Seth MacFarlane, American, né? Desculpa, Dad, não falei até agora, né? Ele fez American Dad, ele fez e principalmente Family Guy. É, Family Guy, desculpa. E é um tipo de humor que eu gosto, hein, dessas séries. E é, mas é fantástico mesmo, assim. Eu sou fã incondicional de Uma Família da Pesada, do Family Guy, e gosto muito do Ted. E eu tava muito empolgado pra ver esse aí, porque eu falei assim, ele não vai fazer um Ted 2 antes, né? Vai fazer só agora, né, e daí eu falo assim, de repente ele vai brincar com essas questões de Velho Oeste, mas não dá. Esse aqui também, eu só ouvido aqui da sala, da gravação? Eu passei longe dele, cara. Esse aí eu comecei a ver aqui em casa, mas o pessoal não gostou muito, aí eu fiquei de ver outro dia, mas não... Aí passou, né, foi que... É que pra fim que assim, já não sei vocês, né, que, assim, o Thiago, eu sei que tem que ver filme bom e filme ruim pra fazer a crítica, né? Mas tem uns que, assim, não dá, cara. Eu até tento por uma questão de ter a minha própria opinião. Mas aí eu começo, se o filme não me ganha em 15 minutos, eu não consigo terminar de assistir ele. Não sei vocês. Tem, assim, a história é ruim. Tem a ligeira impressão que o Liam Neeson, que ele faz o vilão do filme, eu tenho a ligeira impressão que ele fez isso aí na camaradagem, que ele desse amigo do cara. Porque um cara que estava fazendo filmes de ação tão, assim, legais, a gente tem um programa todo sobre o Liam Neeson, aliás, né? Eu ainda não consegui assistir o Taken 3, né, só pra abrir um parênteses, né, mas ele tem uma carreira assim, respeitável. A Charlize Theron também, ela tem uma carreira respeitável, por quantos filmes assim, bons, e outros tem tanto tal que ela fez, mas, pô, eu não sei. Olha, você, por exemplo, eu vou falar de uma cena assim, já que vocês não pretendem ver, o Matheus desistiu no meio, mas tem determinada hora que o personagem lá do Seth MacFarlane, que é o Albert, tá se escondendo da trupe lá do Liam Neeson, e aí ele fica lá escondido entre as ovelhas, aí o desgraçado me foca no pênis da ovelha, assim, chegando daí, e mijando no puta cara. Que pariu. Eu falei, não, eu não tô preparado pra tanta escatologia, assim, né? Mas pra quê, cara? Pra que isso? O melhor amigo do personagem, que é o Edward, ele namora uma prostituta. Mas, assim, sabe aquela coisa de você não ser nada sutil? O problema é que não é questão dele ser sutil. Ele fica maluco mesmo. É porra pra cá, é pinto pra cá, e por aí vai. Nossa, é uma sujeira danada. É, exato. E a namorada dele é daquelas, tipo, eu escolhi esperar, né? Só que ela é prostituta também. É, ele fica falando assim, mas amor, nós poderíamos fazer sexo. E ela, não, mas sexo é pecado, né? E aparece o cara gritando lá, fulano, vem cá, quer te comer? E ela, tá bom, tô indo. Daí, assim, a única piada boa que eu acho que tem é uma participação especial do Christopher Lloyd no filme. Porque, assim, não é só o Christopher Lloyd, é o Emmett Brown. Ah, que doido. É a única cena legal que eu acho. O Albert, né, que é o personagem do Seth MacFarlane, ele tá andando ali pela savana ali do Arizona, e ele começa a ver um galpão com, aparecem uns flashes assim, né, tipo, de eletricidade, né. Ele abre, é o Emmett Brown lá. Dele, o que você tá fazendo aí? Dele, experimentos com o tempo. Dele, tá, e vai embora. É só isso, cara. Nossa, você pagar R$10 num cinema pra ver isso é complicado. Eu espero que tenha assim, essa cena no R$10 ou R$10? R$10,50, né? R$10,50 na quarta-feira, né? Porque em São Paulo você tá, né, pra fazer isso. Eu ainda tenho a vantagem de ficar indo em cabines de imprensa pra não gastar com isso, né? Mas enfim, eu sinto pena de quem participou. Ah, e também tem uma cena com o Abraham Lincoln, mas filme, só isso, cara. Tem filme que nem a passagem vale a pena, né, cara? Não. Não dá, cara. Não paga nem o metrô. Tem público pra tudo. Tem gente que vê esse filme e acha o máximo. Tem gente que, sei lá, né, tá afim de ver algum tipo, tem um tipo de humor diferente. Enfim, tem pra todos os gostos. Mas vamos ser sinceros, né, gente? Cara, se você tem um gosto, se é bom de achar esses filmes bons, cara, você não vai estar ouvindo esse podcast, meu filho. Não. Vamos detonar aqui, porque é complicado. Não, e esse ainda tem um problema que, não sei vocês, mas quando eu vi o título do filme, eu já falei, cara, vai ser uma bomba isso aqui. Não tem, é impossível sair algo bom com esse nome de filme. Impossível. O pior é que o nome em inglês é meio assim, né? A impressão de que vai ser engraçado, sabe? É, literalmente é um milhão de maneiras de morrer no Oeste, mas... É. E, cara, o título funciona em português também. Imagina aquele povo pensando lá, né? Eu conheço várias pessoas, assim, das assessorias, e imagina eles pensando, meu Deus, como é que a gente faz esse filme vender? Ah, coloca aí uma piadinha de duplo sentido. Pronto. É. Mas não dá. Eu tive uma experiência terrível, não só por isso, porque eu vi esse filme dublado. Nossa, né? E porque, assim, não me avisaram que o filme ia ser dublado, mas eu falei, eu já tava lá, quer saber? Ah, tô aqui mesmo, vai. No inferno, né? Abraço capeta. Vai que eu vejo alguma coisa engraçada, não vi nada engraçado, mas é isso. Realmente está no primeiro das minhas, tá realmente no primeiro das minhas, da minha lista, mas assim, aqui encontrou só o seu quarto lugar. E a próxima aqui, em terceiro lugar, dos nossos piores do ano, de acordo com os nossos caros participantes, é Transcendence, A Revolução. Filme com Johnny Depp e Rebecca Hall. Nossa, esse filme é ruim. Porra, esse é ruim mesmo, hein? Olha, pra nem o Johnny Depp salvar o filme, o negócio é feio. Pra nem o Johnny conseguir ali deixar feliz, me arrancar um sorriso, né? Não dá. A história desse filme é muito doida, a concepção dele até é bacana, assim, se você ver, analisar os pontos, mas a execução foi horrível, a direção não deu certo, tirando até o Johnny Depp mesmo, tá muito, parece que ele não queria fazer aquele papel, aquela menina, a outra moça, eu não gostei da atuação dela, não sei vocês, mas assim, nada nesse filme encaixou, nada, só a concepção do que seria um filme bacana pra ser explorado, só. Mais nada. A ideia dele é boa, vai, né? Vai crescendo, sim, e no final ele não sabe mais pra onde vai, né? Ideia dele, a concepção, assim, é boa, assim, a teoria é boa, mas é como se fosse a execução, a prática, nada funciona naquele filme, tá tudo errado ali, sabe? A direção problemática, o Johnny Depp meio que ligou o piloto automático, sabe? Vambora. Ou foda-se, né? Ele põe emoção, ele tem os trejeitos dele, mas, assim, ele não usa 100% do tempo aqueles trejeitos. Mas você vê que ele põe emoção, que ele, sabe, ele tenta colocar algum dedo dele ali. Ali, ele parece que ele tava recitando a fala que tava no papel, só. Não senti emoção dele. Assim, a questão do... Até mesmo dos efeitos. Ficou estranho, parecia de Play 2. Não sei se vocês tiveram essa... Não, e tem tanto potencial, também. Poxa. Eu acho que o filme ficou muito visado, assim, ou as pessoas esperavam que ele fosse bom, porque... Ele é dirigido pelo Wally Pfister. Pra quem não sabe, ele é o diretor de fotografia do Nolan, né? Dos filmes do Batman e tal. Então os caras falam assim, o cara aprendeu tanto, ele era, né? Ele era, porque depois desse filme aí o Nolan não quer mais nada com ele, não. É isso que eu achei estranho. Não sei se foi muita gente boa querendo trabalhar junto e não deu certo. Se foi o estúdio, se foi a lua que não tava ali dando energia pro pessoal. A numerologia do filme, eu não sei. O Feng Shui, não sei. Nada se salva. Além da ideia, do conceito do que seria o filme. Eu acho que visualmente, tirando a parte dos efeitos, assim, a fotografia do filme eu gosto muito. Acho que é porque o Wally Pfister já puxa mais a sardinha pra fotografia, né? Eu achei show, mas o resto é meio duvidoso, assim, mesmo. O filme, inclusive, ele estreou no passado, ele é recente, né? Ele estreou em junho. Ele estava até outro dia na Netflix, se alguém quiser confirmar a opinião do pessoal aí, né? Porque realmente eu não assisti também. Fiquei, acabei passando por um motivo ou outro. E como vocês falaram, né? Parece só uma casca, né? Por fora parece legal. É, boa definição. É. O filme é uma trela. Também tem no elenco, além do Rebecca Hall e Johnny Depp, tem o Paul Bettany, o Cillian Murphy e o... O Morgan Freeman, que também, né? Tá, no, é, discreto, é. Sabe? Que aparece em outro filme de Transcendência, com Lucy também, que fim das contas... Eu ia até colocar o Transcendência na lista que eu te mandei, Thiago, mas aí como já tinha o Lucy, eu pensei assim, né? Já tem que é a mesma coisa, então deve ficar aí a mensagem, né? deu pra sacar, não foi? Ficou o recado. E em segundo lugar, o que seria uma lista de piores de filmes assim se não aparecesse os nossos queridos Leandro Hassum pra fazer aqui a sua participação especial? O segundo filme mais votado aqui foi Os Caras de Pau em Um Misterioso Roubo do Anel. Esse filme eu fiz questão de ver, porque eu estava assim, perto do fim do ano, um amigo meu, Túlio, lá do cinema de boteco, pediu assim, Thiago, manda aí a lista de melhores filmes nacionais, assim, que você viu. Eu falei, cara, eu vou te mandar daqui 2 dias, porque eu vou ver Os Caras de Pau, que vai que é o melhor nacional do ano, né? Do ano, né? Nossa, a promessa nacional. Aí eu cheguei lá e falei, ô, Túlio, lembra que eu te falei que eu estava esperando fazer a lista, né? Aí eu falei... sabe, pra colocar e ver se eu colocava Os Caras de Pau. Eu falei, Os Caras de Pau é o melhor filme nacional do ano. Se a lista fosse cabeça pra baixo, porque, puta, esse é o filme que eu coloquei na primeira colocação. Ai, cara, eu não sei. Sabe quando você... Eu dei nota 1 pra ele, né, só pra gente ter uma noção, assim, de grande idade, né, de mensurar o filme entre 1 e 2. É baseado na quadro do Fantástico, não, aliás. Passava no domingo de tarde. Passava no domingo. Já na hora de dar indigestão, né? Já passava pra dar indigestão essa porra. Tem o Márcio Melheim, né, que é o Pedrão, daí o Jorginho, que é o Leandro Hassum. No filme, cara, eles misturam tanta coisa pra viver uma maçaroca maluca. Então no filme tem ninjas, tem máfia portuguesa, tem os caras idiotas, tem polícia idiota, e assim, eles começam a fazer uma coisa atrás da outra que não dá liga. Cara, eles fazem até piada sobre estupro, cara. Isso não, isso não faz. Não, isso não, comigo, não, não, não, não. Mas você acha que humor, que quiseram fazer assim com humor negro, no estilo TED, assim, pegar pesado com alguns temas, ou não? Porque eu não, assim, eu tenho, para filme nacional, pra mim, eu assim, ainda mais essas comédias, não me compram mais, né? É muito difícil. Se assim, tem, sei lá, assim, meia dúzia de pessoas que eu confio falar que é bom, aí beleza, eu vou assistir. Se não, eu passo batido. Filme nacional, por exemplo, o Trash, o Alemão, são filmes que eu gosto, assisto, tenho lá alguma admiração por N pontos. Mas as comédias nacionais, cara, não consigo também assistir, né? E assim, o Hassum, eu acho ele muito engraçado sozinho, assim, stand-up ou ele falando, eu acho ele realmente muito engraçado, os dois, né? Mas sozinhos. Ainda mais tentar colocar os dois juntos, com aquele monte de clichê, de elementos que a gente tá cansado de ver, com piada forçada, feitas pelo roteirista do Zorra Total, é tenso, é realmente, eu fico até sem palavras. A única homenagem que eu vi nesse filme é uma tentativa de fazer uma brincadeira com os Trapalhões, que não é do melhor, não é o melhor deles lá, que é com a Xuxa. A Xuxa contra o Baixo Astral? Não, não. Os Trapalhões? Isso, a Xuxa e os Trapalhões. Amor, Estranho Amor? Não. A Princesa Xuxa e os Trapalhões? Exatamente esse. Esse filme é muito bom. Tem a piada da senha. É a mesma, sabe, a piada da senha? Que ele chega assim, sei lá, dá uma porrada nele. Lembra disso? Ah, lembra, ele dá uma porrada. Então, a piada é mais ou menos essa aí. Eles vão lá comprar as roupas de ninja e aí a senha é uma coisa totalmente aleatória, porque ele falou, realmente, a senha tá certa. Então, a única coisa que eu vi assim foi uma pequena manhã dos Trapalhões, mas não dá, sabe? Ele tem... O grande problema das comédias da Globo Filmes, a gente já falou isso várias vezes, é que eles são uma versão estendida do que a gente vê na televisão. Então, não pega o ritmo cinematográfico. Até, assim, eu não posso gostar dele nem como comédia, nem como cinema. Porque não é cinema, né? Passa longe. Dei 2 risadas do filme. Realmente eu achei, eu até achei engraçado. Mas sabe, uma hora começa... Ah, putz, vocês vão fazer piada que o português é idiota? Vão fazer mesmo a piada que o gordo não consegue se levantar? Uma vez ou outra, beleza, mas precisa ser isso tudo sempre? Toda hora, sabe? O filme só se calca só nisso, infelizmente. E metade do filme é o Leandro Hassum gritando, né? Garçom gritando. Aquelas caras e bocas dele, né? É, exatamente. Eu até acho ele sozinho engraçado, sabe? Mas, puta, não sei. Ele seria muito bom tendo um projeto, sei lá, na internet. Tendo liberdade criativa, né? É, com a liberdade dele. Porque ele tem um jeito engraçado, né? Os dois têm um jeito engraçado. Mas pra esse tipo de humor... Claro, tem o público dele, tem gente que ama, que racha de rir. Eu acharia que tá sendo desperdiçado esse talento aí. Olha, eu normalmente, eu já comentei aqui outras vezes, eu evito ao máximo ver trailer ou ter informações de filmes. A não ser quando eu vou no cinema, porque é inevitável. Mas normalmente eu não tenho informação alguma sobre um filme quando eu vou vê-lo. E eu tive o desprazer de ver o trailer desse filme ano passado. E assim, foi uma coisa tão assustadora. Acho que desde Agamemnon eu não me sentia tão estranho vendo um trailer. Aliás, esse é pior. A sensação é pior ainda do que o Agamemnon. O Agamemnon, quando eu vi, eu falei, caramba, esse foi pior. Porque assim, sabe, você vê as caras, as situações, você fala que pegaram o Zorra Total e jogaram aqui na tela do cinema, não é possível. E é isso que você falou, Thiago. Como eles pegam o público da TV aberta, eles acabam nivelando por baixo. Mas, e eles não fazem isso, eles não vão fazer cinema. Eles estão pegando justamente só o público da TV pra levar esse público pro cinema, pra gastar dinheiro no cinema. E assim, por isso acaba dando resultado, né? Sim, vai ver as bilheterias. E ver a bilheteria dos cinemas, assim, as maiores bilheterias são dessas comédias da Globo. Eu gosto muito de cinema nacional, acho que, principalmente ano passado, tive muitos bons filmes, mas não esses comédias. Assim, comédia da Globo mesmo, não lembro, sinceramente, não lembro de um bom aqui, assim, sabe, recente. Acho que talvez o último, assim, eu tô forçando muito a memória, talvez, sei lá, O Homem que eu Copiava. E olha quanto tempo que já tem ele. O filme nacional que eu ri foi O Alto da Compadecida. Teve outros, assim, o Cine Hollywood, por exemplo, eu ri bastante. Isso, eu ia falar, o Cine Hollywood é engraçadão. Cara. É engraçado. Mas não é da Globo, né? Não é da Globo. É verdade, Globo mesmo não tem. Globo mesmo. Mas assim, já falamos isso várias vezes. Filme, realmente, os dramas nacionais eu gosto bastante. Tem muitos bons exemplos. Assim, essa lista que eu, por exemplo, mandei outro dia, tem 10 filmes que eu gostei muito, como Entre Nós, Lobo Atrás da Porta. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Porra, ano passado teve muito filme bom. Teve. Nacional. Mas, drama, né? Esse aqui. Drama, sim, não comédia, sim, drama. Água com açúcar, né? Esse aqui, por exemplo, só por uma curiosidade, o filme aqui dos caras de pau, ele vendeu quase 2 milhões de ingressos. Aí. Porra, aí. É muita. Não, e esse sucesso desses filmes, né, sucesso de bilheteria, acabam denegrindo a imagem do cinema nacional. Porque assim, eu vejo várias pessoas falarem assim, ah, cinema nacional não presta, só presta o cinema argentino. E assim, a verdade não é bem essa. É que o que vem pra gente também da Argentina são só as coisas boas. A gente não pega todos os filmes argentinos. Sim, a gente só pega a maioria dos filmes do Ricardo Darín. As porcarias mesmo vêm pra cá. Como fica muito em evidência essas comédias, ou os filmes que até tem qualidade, mas são filmes que o pessoal fala mais de crime, mais de favela, mais de polícia, e aí se esquecem dos filmes de drama. A gente tem muito filme nacional com a carga dramática excelente. Pô, o Thiago citou Entre Nós, pra mim é um dos meus preferidos do ano passado. Lobo Atrás da Porta, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E as pessoas desconhecem esses filmes, e ainda fica só desmerecendo o cinema nacional. É aquilo que eu falo, fujam da grande mídia, do que é essas comédias de Globo. Se você ficar só nisso, aí realmente você vai ver só porcaria. E parem com esse negócio de falar que só o cinema argentino é bom ou ele é muito melhor que o nosso. É porque a gente só vê, sei lá, no Malha uns 4 ou 5 filmes no ano que vem, né, pro público geral. Aí as grandes porcarias ficam por lá, né? Ricardo Darín, né? Sim. No passado, por exemplo, eu vi Relatos Selvagens, que é um ótimo filme, mas eu vi também o Sétimo, que é um filme meio fraquinho, que é Ricardo Darín também. Enfim. É, mediano, bem mediano. Então aqui, vamos partir para o nosso top 1 da nossa lista. É um filme cheio de garbo e elegância. Um filme que conseguiu nas bilheterias 4 milhões e meio aqui só no Brasil. Que vai ser difícil um dia sair do cinema, pelo menos enquanto o diretor estiver vivo, que foi... Transformers, A Era da Extinção. Eita. Michael Bay. Michael fucking Bay. Michael Bay, suas explosões, seus cortes. Mas Mas isso, até o cara que curte um filme bom, um filme de arte, cara, ele vai lá pra desligar o cérebro, relembrar a época que ele era criança, sabe? Vai lá pra curtir explosão, pra, é pra ver, é maluquice, mesmo bizarro. É, tipo, a bomba, é Optimus Prime no dragão, voa e mata todo mundo, explode tudo, que não faz sentido nenhum. Mas é as brincadeiras que a molecada tinha quando era criança, e eu acho que isso que vende... Não, claro que vende, pô, 4 milhões de espectadores, né? É, cara... Eu não consigo mais assistir esse tipo de filme. Não sei se é porque eu tô chato. Ou porque também já cansou 4 filmes iguais, sabe? Assim, ele é ruim. É muito ruim. Mas ele, eu tô vendo o lado positivo. Tô dando o seu mérito. Pô, tem o público. Por mais que você goste, né? Tem um gosto mais refinado. Você vai assistir, você vai desligar o seu cérebro. E você vai assistir um filme de ação legal. Sabe, apesar de... A pessoa pode falar assim, não, eu gosto de robô gigante na tela. Eu gosto de ver... Pancadaria, né? Rolando solta, mas... E outra, né? Não importa o que eu diga, né? Na verdade, o Michael Bay vai ser... Continua sendo Michael Bay. Você vai continuar... Se você, é isso que você tá procurando... Você vai se divertir pra cacete, beleza. Mas, putz, o filme... Tem umas coisas assim que eu não entendo. Por exemplo, o filme tem quase 3 horas de duração. Tem 2 horas e 40. É, cansa. Sabe, uma coisa que eu escrevi assim na crítica, sabe? Nem tudo pode ser salvo por um robô montando... Um robô gigante montando um robô dinossauro gigante. Assim, você pensando nessa cena, eu falei... Puta, isso aqui deve ser incrível, né? Mas, e soa incrível, realmente, né, cara? Ele tem uma certa criatividade das cenas de ação, mas eu tenho um certo... Uma grande dificuldade de entender... O que o Michael Bay tá passando na tela? Quando os robôs começam a se engalfinhar, assim, agora que tá no quarto filme, eu até consigo, mas no segundo e no terceiro, cara, não dava pra entender qual que era, às vezes, quem que era Decepticon, quem que era os... Metabot é outro desenho. Isso aí acho que é, eu não sei qual que é, não. Ah, enfim. Putz, mas sabe, tem algumas coisas legais, a produção é legal, mas até assim, até os quesitos técnicos, som, por exemplo, que devia ser uma coisa, nossa, fantástica, tem uma hora que se perde. Uma coisa que me incomodou bastante assistindo o filme. Cena importante no fim. Tava dando porrada os dois lá. Eles estavam dando o Optimus Prime mais o Lockdown, que é o vilão. É, eles estavam lá, se pegando assim, destruindo a cidade. E aí, no fundo, o diretor lá, o Michael Bay, resolveu colocar uma música do Linkin Park, porque afinal de contas precisava aparecer. Mas você não ouvia a música, porque tava lá dando era engrenagem rolando, explosão. Ah, pelo amor de Deus. Jesus amado, cara. Mas, não, e ainda tem mais um combo, né, cara, que é aquele belo ator, né, o Mark Wahlberg, né, que tá sempre muito bem nos seus filmes. Cara, eu tenho um ódio do Mark Wahlberg, cara. Eu tô tentando lembrar ele, assim, bem num filme, cara. Talvez, assim, bem, sabe, forçando muito nos Infiltrados. Mas mesmo assim, porque ele aparece pouco, cara. Mas fora isso, eu acho ele um pavor, cara, de ator. Tem uma raiva dele. Eu gosto dele no Ted, por exemplo, que ele tá lá já. Ah, é, o Ted, é verdade. O Ted já tá bem. Ele tá Ted bem, eu tá... O Ted é da hora. É verdade, tinha esquecido do Ted. Tem um lutador, né? O vencedor, né? Você quer dizer, né? O vencedor. O lutador é do Nossa, Não, mas eu com meu ódio nele, continua. Eu não vi o Transformers 3, né? E aí eu vi que nesse tinha um robô gigante montado num dinossauro robô gigante. E aí eu pensei que isso era muito imperdível na minha vida, né? Claro que eu vou assistir. Eu não consegui assistir o Transformers 3. E aí eu não fui ver esse. Não perdeu nada não, viu? Não, Transformers favorito. Igual dois. Transformers legal é o primeiro e olhe lá. Agora tem um fenômeno nessa questão de bilheteria do Transformers, que assim, vai muito família. Então eu acredito que isso também contribui pra aumentar o público. E sessões dubladas então, putz, foi um sucesso. Pra conseguir uma sessão legendada de Transformers também, é difícil. Né? É, tem 3D também, já. É, eu vi em 3D, IMAX, assim, eu fiquei, não consigo, saiu até tonto. Eu acho que foi primeiro filme que eu assisti em 3D, IMAX, que eu fiquei incomodado. É porque você não entende nada, cara, é tão confuso, é corte, explosão, corre, mata, mata, sabe? É, que você fala, é tiro, porrada e bomba, cara, o tempo todo. Sabe, tem umas coisas muito idiotas do filme, assim, e falando assim que, putz, eu não sei como alguém que vai procurar só diversão consegue entender. Por exemplo, eles encontram o Optimus Prime todo ferrado e cheio de bala, mas eles acham dentro do Optimus Prime as cápsulas da bala. Isso não tem sentido nenhum. dos projéteis? Pô, quando você dispara os projéteis, você descarta o cápsula. É? Caramba. É, é pra fazer sentido. É pra ter um monte de imagem louca com o robô voando e o pai levar o filho e o filho gritar e querer comprar o boneco depois pra fazer isso. Igual no McDonald's. É isso aí. Meu Deus, são 2 horas e 45 de filme, cara. Nossa, é cheio de slow motion. Nossa. Cara, quando você tiver o filho, você vai ter que levar ele pra ver o Transformers 15. Tá eu vou. Mas sabe uma coisa que me piorou um pouquinho nessa situação? É que eu falei assim, não, eu vou fazer, quando antes de ver o filme, né? Eu vou fazer uma maratona de Transformers. Cara, eu vi 3 filmes em 2 dias. Eu vi o primeiro, depois eu vi o segundo e o terceiro no dia seguinte. Eu fiquei assim, cara, minha cabeça tá explodindo já. E o filho, assim. Mas enfim, enquanto, né? Tá isso, aí. Eu passei uma semana pra assistir o 3 e não consegui. 3D é dispensável, só vai dar te dor de cabeça, cara. Mas tem um público cativo, né? E não vai suportar nem um pouquinho pelo que eu tô dizendo, cara. Enfim. Ah, não vai mudar nada. Ok, então vamos agora falar, então vamos falar um pouquinho, vamos nos divertir um pouco menos, acho que agora a gente vai falar dos melhores. Aí sim. É um espectro menor. Todo mundo aqui que eu fui falar pra fazer a lista, né? Citaram 29 filmes diferentes pra falar dos piores do ano. Dos melhores foram só 24. Um espectro bem menor. E a lista aqui, eu estou com ela aqui pra falar com vocês agora. Eu gostei de todos os filmes, e uns mais do que outros, mas vamos lá. Em quinto lugar, Capitão América 2, O Soldado Invernal. Sim. Opa, olha aí. Opa, divertido, aí sim. Um filme divertido, cena legal de ação. Cara, engraçado você rir. Tem uma cena ou outra que ficou forçada, mas é quadrinho, né? Não tem como ser 100% ali, ó, fiel à realidade, né? Não, eu já até acho que ele foge até, em alguns momentos, foge bem do universo dos quadrinhos. Tem toda essa, aquela aura, toda a questão, tem um vilão dos anos 50, bem característico, mas eu acho que ele consegue fugir. É, sim, mas ele consegue fugir. Pra mim, eu coloquei, tá na lista minha dos melhores. Não porque eu considero ele entre os 5 melhores filmes, mas assim, a execução dele eu achei que foi tão boa. Pra mim, ele é o melhor filme da Marvel. Prefiro ele até do que Guardiões da Galáxia. Ele, assim, guardado as devidas proporções, na minha opinião, ele é pra Marvel, assim como foi o Cavaleiro das Trevas foi pra DC. Sabe, é um filme que transcende um pouco o universo dos quadrinhos. É verdade, ele... O primeiro Homem de Ferro, que começou essa fase nova da Marvel, é de 2008, por aí, né? 2007, 2008. É, não, por aí, 2007, 2008. Foi o filme que aumentou, assim, que abriu essa porta aí da Marvel nos cinemas, né? E a impressão que eu tenho é que esse filme, assim, ele acompanhou o amadurecimento de quem assiste, sabe? Queira ou não queira, são 8 anos de diferença, né? O cara que assistiu com 12 anos lá já tá com 20, né? Primeiro Homem de Ferro. E isso foi bom, né, cara? Então, marcou. Marcou sim. Então, esse ano aí que passou, nós tivemos o Capitão América 2, mais um tom mais sério. O Thor, o Mundo Sombrio também, foi uma produção mais sombria. Mas o Thor foi muito ruim. Eu gosto do Thor, do Thor 2. Eu tenho uma raiva de Thor. Eu acho Thor os dois filmes pavorosos. O segundo mesmo que o primeiro. Você vê assim, na estética, o filme já é diferente. Totalmente. Até, isso se reflete até na roupa que o Capitão América começa a usar no começo. E, assim, ele é um filme que tem realmente boas cenas de ação, muito bem dirigido. Dentro daquele universo, ele cria uma, não vou dizer uma nova mitologia, mas ela ajuda a mitologia Marvel a ir pra frente, assim, não ficar estagnada naquela coisinha de piadas do Tony Stark toda hora, lá, cada 5 minutos, aquele irritante do Homem de Ferro 3, por exemplo, esse é um filme que eu não gosto. Nossa, esse é horrível, esse é pavoroso. Esse aí foi só pra vender mesmo. Foi pra vender boneco esse aí. Só. Nossa, o final do Homem de Ferro 3, nossa senhora. Ele, ao mesmo tempo, sempre que ele apresenta uma discussão, ele é divertido. Por exemplo, aquela cena que o Nick Fury vai, quando ele vai ser atacado pelo Soldado Invernal no meio da rua. Cara, é demais, porque ele tá naquele Hummer, que é um carro gigante, e chegam dois policiais brancos, né? E ele olha pro lado e fala, né? O que foi? Você acha que... eu, negão, não posso ter um carro assim, né? Perguindo pra ver os documentos dele, né, cara? É engraçado ao mesmo tempo que é uma questão racial, violenta, né, cara? Sim. Tem uma outra parte também, que é aquela parte que esse carro aí já tá todo destruído, né? E aí ele fica tentando, ele tá tentando fugir, e aí tudo que ele pede pro carro acionar tá destruído, e aí ele pergunta, mas o que que funciona nessa merda? Ele, o ar-condicionado, assim. Cara, é muito espirituoso, ficou o equilíbrio entre o engraçado e o filme de ação, né, e também a parte densa, né. Por mais que tenha algumas coisas, assim, óbvias, por exemplo, acessar, óbvio que o Nick Fury morreu naquela cena, até, ó, esse tipo de coisa, é legal, assim. Até, assim, a presença do Robert Redford dá um ar, dá uma credibilidade à produção, né? Sim, não tenho dúvida. E ele tem uma coisa que sozinho já me faz achar que é um melhor filme da Marvel, que ele sai do universo Marvel e vai fazer homenagem a outras coisas, tipo aquela citação do Jules que tem na lápide lá do Nick Fury, né? Eu não lembro dessa parte especial. É porque vocês lembram de Pulp Fiction, que tem aquela cena que o Jules vai recitar Ezequiel 5:25? Ah, sim, é quando ele vai, quando ele vai matar alguém, sim. Ezequiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Pois é, e aí tem esse versículo na lápide do Nick Fury. Ah, nossa, cara. Eu não reparei demais, isso. Não reparei isso, não. Eu achei isso sensacional, isso, cara. Ah, mano, legal. Ô, Thiago, uma coisa que você citou aí, que é a questão da mudança de clima. A grande maioria dos filmes da Marvel vinha naquela pegada um pouco mais leve, cheio de piadas. Esse do Vingadores é meio que um divisor de águas que já vai dando um tom para os novos filmes. Porque, por exemplo, eu não consigo imaginar como seria enfrentar o Thanos com a pegada do Tony Stark fazendo as piadinhas igual do primeiro filme. Ou mesmo os Vingadores. Ou então, o Guerra Civil que vão. Sim, vão que tá vindo. O Tron mesmo. É, o Tron mesmo, que é o próximo filme. Então, assim, a Marvel precisava, né, dar esse passo adiante. E é muito bom isso, porque ela não ficou na zona de conforto. E você citar, né, do Rob Redford. Pra mim, o papel dele é o que mais ou menos eu esperava no Homem de Ferro 3 do Ben Kingsley. Uhum. E me deu uma raiva, cara, quando o Ben Kingsley me faz aquele vilão meio pegadinha do malandro. Uhum. Cara, aquilo ali, sério, deu vontade de socar a TV de raiva. Gente, naquela hora. Não é possível, cara, eu tive muita raiva, né? É questão de nerdice uhum, minha. Tá. Nerdice, fã de quadrinhos, espera, fala, porra, o Ben Kingsley vai interpretar lá o vilão foda e tal, e vai me faz uma merda daquela. Eu falo, não, cara, que potencial que a Marvel me desperdiça, pelo amor de Deus, não me faça isso, cara. E sabe que o filme, inclusive, tem até alguns momentos positivos, assim, pequenos, que fazem gostar do roteiro. Mais ainda, sabe aquela coisa, por exemplo, do clichê do vilão contar o plano? Quando o Armin Zola lá, que ele já é um computador, ele conta o plano dele, faz todo sentido, porque ele tá esperando vir um míssil. Cara, isso eu achei, por exemplo, que é uma coisinha pequena, eu achei demais. Sim. É muito filme anos 50, né, vilão de filme do 007, anos 50. É aquela pegada de quadrinhos, assim, ele, nem você falou, ele foge da realidade? Foge, mas, lógico, não pode fugir 100%. Tem que ter elementos de quadrinhos. Pô, e Capitão América, o cara que foi congelado na Segunda Guerra, porra. Tem que ser uma coisa assim, né? E isso ficou legal. As piadas foram sutis. Não ficou aquela coisa mongol gigante. Ficou legal, meu. Todo mundo curte, todas as idades. Eu gostei muito da execução desse filme. Parabéns pra Marvel, que todos venham nessa pegada. Deus queira que eles não venham. É, amém. Vamos louvar de pé a igreja. Falta podemos. Falta um pouquinho pra Era de Ultron, aí vamos ver se a Marvel não vai decepcionar a gente agora, né? É, eu só tenho um pé atrás em relação ao filme, Aliás, nem o filme em si, mas é uma estratégia que, particularmente, eu não gostei muito, que foi o fato da Marvel, nesse filme, utilizar duas cenas extras. Eu achei desnecessário pra aquilo, sabe? Porque mas o que era antes sempre parece agora. Então, sinceramente, o que era diferencial, aí agora virou um modismo. Então, acho que perde o sentido da coisa. Ah, bom, você não pode sair cena extra da Marvel, nem Operação Big Hero eu saí, porque eu sabia que tinha que ser alguma coisa. Sim, é. Não, mas eu não você acho, não pode fazer isso mais. Mas as cenas, sim. Assim, as cenas, eu gosto das cenas. Eu gostei das cenas, das duas cenas, acho elas relevantes até pro que está por vir, mas eu não gostei da estratégia. Eu gostei da execução, mas não gostei da estratégia. Não sei se deu pra me fazer entender. E esse filme de ação tem uma das melhores cenas do ano também, que eu poderia falar, que é a cena do elevador, né? Porra, essa cena é sensacional, cara. Eu já era apaixonada pelo Capitão, fiquei mais. Olha, eu tinha grandes problemas com o Chris Evans. Ainda tenho um pouquinho, mas nessa cena em particular, ele me convenceu. Como Capitão América. Não vou nem falar como ator, assim, não, porque pra mim ele também é muito razoável. Mas como Capitão América, que era um grande problema, porque eu enxergo o Capitão América. Você fala, né? Isso. Que, pra mim ele tem que ser o, sabe, o cara que chega lá e é um motherfucker, o cara que põe moral na porra toda, é o cara que tem que comandar, é o cara que tem visão estratégica, é o cara que o pessoal tem que temer ele. E ali naquela cena ali, é sensacional, como já falou, é das melhores cenas do ano de ação. Olha, é um filme que se destaca, eu acho. Pra mim, é o melhor filme da Marvel, assim. O que eu falo de mal dele, assim, é essa coisa de converter o filme em 3D. Pra quê? Né? O filme foi filmado em 3D. Não precisava. Filmado em 2D pra ser convertido em 3D, só pra arrecadar mais dinheiro. Eu gosto da primeira cena extra, assim, gostar entre aspas. Porque eu fiquei assim, como eu não sou um leitor da Marvel de quadrinhos, eu sempre fui um decenauta, eu fiquei meio assim, quem que são esses caras mesmo? Eu já tive que perguntar pra um amigo que tava comigo pra me explicar direito. Mas você não sabia nenhum dos três que apareceram? Eu sabia do velocista lá, o Mercúrio, né? O Mercúrio, a feiticeira e o... E o Barão Von Rachel, alguma coisa aí. Eu não sabia quem ele era, não. Mas eu acho isso legal, sabia? Porque despertam a curiosidade na pessoa que às vezes vai acabar até lendo alguns quadrinhos, né? Pra saciar essa curiosidade. Eu, por exemplo, até separei uns quadrinhos pra ler, mas, claro, né? Com a minha força de vontade eu acabei não lendo, mas... Aí fundo aí, ó. Por exemplo, sei lá, eu tenho um monte de livro pra ler aqui, quadrinho também tem um monte aqui, mas enfim, uma hora eu acho o tempo. Agora vamos pro nosso quarto lugar aqui da nossa lista dos melhores. Foi uma votação bem boa, também um dos meus filmes preferidos desse ano, que foi Interestelar, do Christopher Nolan. Nós fizemos um programa todo já sobre Interestelar para defender aqui a qualidade do filme, teorias do filme, mas porque assim, a gente já depois eu vou deixar aqui linkado, né? Porque se você procurar, por exemplo, as notas no Rotten, no IMDb, melhor no Rotten, porque lá tem conhece mais que escreve. As notas foram baixas, tem e alguns outros críticos graúdos assim não dando mais do que 3 estrelas, nota 6 pro filme. E nós fizemos lá toda uma defesa, eu, Marcelo, o Matheus também, e também o quase Rodrigo Galvin. Uma monografia de faculdade. Né? Os advogados do diabo Interestelar. Você que não estava no programa, Melina, você gosta de Interestelar? Eu gostei, não achei, assim, alguns pontos, por exemplo, a duração, um outro conceito assim que é batido, que, né, colocou ali, e assim, eu acho que demorou muito pro ritmo, sabe? E eu não sei se ele se vendeu como uma ficção. Não sei vocês, mas, por exemplo, quando eu vi um pouco do trailer que eu vi, assim, as poucas coisas que eu li sobre o filme, eu tava achando que ia ser, sabe? Filme de viagem na galáxia e não sei o quê. E alguma coisa assim. Depois, vendo o filme, eu vi que não era bem só ação, só suspense, ali aquela coisa de deixar o coração na mão. E eu não sei se eu fiquei... Porque assim, quando eu terminei de ver o filme, eu não sei se eu fiquei feliz por ser algo diferente, se eu fiquei triste por não ser aquilo que eu tava esperando. Mas eu não achei um filme ruim, mas também não achei um filme tão bom assim. Eu fico no meio. Alô? Ah, oi. Sim, estamos te ouvindo. Eu tava. Eu criei tanta polêmica. Não. Eu tô ouvindo assim. Eu só queria, assim, mas depois disso, assim, só pra ter uma ideia, quanto é que foi sua nota de 1 a 10? Ah, foi 7. Foi um 7. Não, nota boa, é nota boa. Foi um 7. Mereceu 7. Não, nota. Eu já falei, a gente já discutiu aqui, né, Thiago? Nossa, foi um programa de quase uma hora e meia, né? Falando. Mas você fica mais de uma hora falando nisso. Se a gente começar a falar dele aqui, do que é, de como sim, é. Sim, ele fomenta muita discussão. Sim, sim, bastante. Dá pra ficar aqui horas e horas falando de novo dele, de teoria, de por que que gostaram, por que que não gostaram, que os conceitos são batidos, mas quem não conhecia ficou pirado, mas deu pra entender, mas não deu, sabe? Isso daí. Você pode falar assim, quem é muito experiente em filmes de ficção científica, fala assim, ah, eu já vi esse conceito em algum lugar, já vi esse conceito em outro. É, não vai ver nada de novo, vai falar só mais um. Assim, né? pode até ser isso, mas a questão é, eu vou dizer, em primeiro lugar, você pode ver filmes assim, reclamar de filmes desse estilo, ou não nesse estilo, mas nessa pegada, vai, digamos assim, da falta de originalidade, que na verdade eu acho que é uma grande balela, porque afinal de contas, se você gosta muito de um filme, ah, eu gosto, sei lá, a gente falou, a gente gostou bastante do Capitão América 2, mas se a gente destrinchar o filme, você vai ver que existem elementos de outros filmes, de outros livros, assim, que o diretor e o roteirista foram lá encaixando e transformaram numa... Uma coisa bacana, um filme interessante. Uma viagem no tempo, por exemplo. Cara, desde De Volta pro Futuro, até o filme do cara que pisa na borboleta e muda o tempo, sabe? Esse conceito esse aí é o, tá aí. O Som do Trovão, né? É, pô, tem filme, efeito borboleta, tem tudo, um monte de filme que pega viagem no tempo. A diferença, o que faz ele ficar bom, não é um roteiro, é uma história, é como que o cara vai fazer pra chegar lá, se fica explicado, se não fica explicado, mas também se não fica explicado, assim, que deixa aquela dúvida legal no ar, sabe? Não for dummies, ó, o cara teve que fazer isso pra chegar naquilo. O filme foi bem dirigido, se ele tiver um ritmo legal, foda-se que é viagem no tempo, que é buraco de minhoca. Explica lá, a gente já conhece, ok, é só mais um filme sobre viagem no tempo. Mas o cara que ficou maravilhado, cara, parabéns, porque se ele gostou tanto, ele vai procurar saber o que é isso, vai estudar o que é um... Né? Quem sabe aí a pessoa vai estudar, vai, enfim, se interessar, fazer o bem pra humanidade, deixar de ser burra. Sabe que, assim, se você falar, eu já vi, tem elementos de 2001, do livro 3001, alguma coisa vinda lá do Enigma do Horizonte também, que é um filme do Paul W. Anderson, de 97, vários elementos de clássicos da ficção científica, mas enfim... Tem o Contato também, né? Contato, né, do Carl Sagan, né, que tem um filme com a Judy Foster, que inclusive é com Matthew McConaughey também, né? Sim, é verdade. É. Mas assim, você é um drama humano também, não é só um filme de ficção científica, por isso que eu não entendo, por exemplo, que gente colocando, por exemplo, esse filme foi, aí teve gente que colocou na lista dos piores do ano, mas como foi só um voto, ele não entrou ali, né? Foi pior, cara. Acho que o cara não entendeu a proposta, enfim. Ou então foi achando que era uma coisa e viu que é outra, e aí saiu arrependido. Porque realmente, meu, o que eu chego no filme achando que é uma coisa e é outra, porque, que nem você, eu não gosto muito de ver trailer, eu vejo pouquíssimas coisas, vou mais por indicação, ou realmente se o tema me agrada, eu vou. Mas assim, o pouco que eu vi desse filme, eu achei que era uma coisa diferente do que era. Cheguei lá, pô, até que eu gostei. De repente, a pessoa coloca lá que foi por causa de uma frustração, não sei. Você sabe, Melina... Acho que no cast mesmo eu comentei isso. Eu tenho uma teoria que se esse filme não fosse do Nolan, fosse de um Zé Ruela, qualquer um diretor qualquer, ele não teria tantas críticas. É porque o nome Nolan atrai muita expectativa. Então, criam determinadas aspirações em relação ao filme e talvez não cumpra aquilo que as pessoas querem, ou buscam, ou esperam. Aí falar, ah, não, o filme é ruim, o filme é isso, é aquilo. É aquilo, a gente tem tentado ver o filme. Né? Exato, porque o filme desarmado, pô. O Nolan é igual a Apple, né? Tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que tá mais ansioso do que quem gosta só pra sair o próximo pra poder falar mal, né? Acontece sim, também. Não, gente, o cara caga também na vida, porra. Deixa o cara. É. Pode ser até aqui a Melina, realmente, a nota dela comparada com todos nós é a menor, mas aí tá aí de qualquer jeito em quarto lugar da nossa lista aí dos nossos convidados. E passando para o terceiro lugar, que acho que talvez seja um pouco mais de consenso aqui. Garota Exemplar. Puta, olha aí, do, olha, né, aí. Um filme do David Fincher, que foi totalmente quase totalmente esnobado pela academia agora na premiação do último domingo. Ridículo. Aí, né? Com só indicando só a Rosamund Pike. Não indicaram Fincher, não indicaram como melhor filme, não indicaram como melhor adaptação. Não, negócio. E olha só, esse filme ganhou a categoria de melhor roteiro adaptado na premiação lá dos críticos. Pois é. Critics' Choice, né? E não foi nem indicado, né, no Oscar. Filme muito doido, mas, assim. Garota Exemplar, ele é um filme muito bom, assim. Ele brinca com as suas percepções, ele é denso. É um filme até assustador, do certo ponto de vista, né? Nossa, a música, cara, do Trent Reznor, né? Do Atticus Ross, meu Deus do céu. Doente, né? Né, Jesus, assim, a música, a linguagem. O David Fincher é um puta de um diretor, ele não poderia ter ficado fora. A montagem do filme também. A própria montagem do filme é muito dinâmica, então, cara, te deixa apreensivo praticamente o tempo todo, e nas reviravoltas mesmo do filme, você fica, putz, cara, sabe? É um bom roteiro, né? Uma boa história. Sim, prende. Cara, o filme nem precisa ter muito recurso, mas tendo um bom roteiro, uma boa história, atuação bacana, assim, e um ritmo que, cara, te deixa preso ali, te deixa... Não precisa ser também, meu Deus, acontecer coisas direto, um monte de coisa sendo jogada na tua cara. Mas, pô, colocar aquele ritmo, tipo, você passar 2 horas assistindo, o filme acabar e você falar, caralho, nem vi. Isso que faz o filme bom, sabe? Isso daí, por isso que ele tá no top 5. É um dos filmes, assim, que eu realmente fiquei, putz, eu falei, caramba, é sério mesmo, Academia? Porque, assim, foram 9 filmes indicados a prêmio de melhor filme, né? E, só que, assim, eles poderiam indicar até 10. Poderia muito bem ter colocado isso aí, ou poderia ter tirado a teoria de tudo, pra colocar já que... Justo. Já que é aí a... justo mesmo, muito justo. Já que é o problema tá encher aí as categorias, então pronto, já tirou um, hein? É que tem um problema do número de votos, né? Porque assim, o máximo é 10, mas tem que atingir um limite, um número cota, mínimo. Será? Né? Tem. Eu não lembro agora o número exato, mas eu sei que assim, pro filme ser indicado, ó. Tem que ser mais. Ir, né, pra final. 9%, né? É, eu não lembro exatamente qual que é o número, mas eu sei que tem um percentual aí, por exemplo, não conseguiu, mas a teoria de tudo conseguiu. Vai fazer o quê, né? Vocês já viram a teoria de tudo, todo mundo? Eu ainda não vi. Bom, mas assim, eu tô querendo falar assim sobre o Garota Exemplar. Por exemplo, você vai lembrar do personagem do Ben Affleck, por mais que você não goste de Ben Affleck, você vai lembrar lá do Nick, né, que é o personagem, acariciando a cabeça da Rosamund Pike enquanto fala assim, eu queria abrir esse crânio. Ou a cena quando ela chega já perto do fim do terceiro ato, quando aparece, assim, é a grande surpresa do filme, e aquela cena assim, que ela tá assim, que todo mundo fica surpreso com a visão que tem, são grandes cenas que vão ficar na cabeça de qualquer um. Em teoria de tudo, eu não sei como fazer. Não tem. Não, pegaram a vida do Stephen Hawking, que é tão rica, e resumiram ela no romance Água com Açúcar. Somente isso. O Garoto Exemplar, ele é bom porque ele também tem muitos temas que são muito relevantes, né? Ele fala sobre amor, ele fala sobre casamento, ele fala muito sobre como a mídia consegue criar heróis e vilões, né? Ao mesmo tempo, ele é muito rápido, cara. Né? Exatamente. Não, e essa questão da mídia é muito interessante. Porque assim, tem reflexo aqui no Brasil também, que existe uma cobertura até bem parecida. Como que a pessoa se torna vilão e se torna herói, assim, muito rápido, assim, e de uma maneira muito artificial. E as pessoas compram aquela ideia, né? E no fim a gente vê, né, como era a Garota Exemplar, né, de verdade. Esse filme, ele vai ficar, pra mim ele vai ficar na história, já quero tê-lo aqui em Blu-ray, e sem falar que ele é um puta de um aviso, hein? Opa! Realmente, né? Quem é homem já sabe o que eu tô falando. Então depois aí de um filme mais profundo, vamos pro filme de um dos mais divertidos do ano, que realmente foi uma surpresa pra mim quando eu terminei de assistir, porque eu não esperava nada. Foi Guardiões da Galáxia. Nossa, sensacional. Mas segundo? Segundo lugar, né? O pessoal... Segundo, meu. Pensei que ia estar em primeiro, caramba. Olha, foi por pouco, viu? Foi por muito pouco. Ah, eu votei tanto nele pra ir em primeiro. Eu mandei outros e-mails, né? Mandei... todo lá, não, Guardiões... Mas e os outros? Guardiões da Galáxia já tá em primeiro. Bota ele aí. É muito bom, meu. Filme divertido. Eu não tava dando nada pra esse filme. Nada. Acho que vocês também não, né? Na hora que viram Guaxinim, a mulher pintada, um cara com cara de gostosão. Ela falou, puta, vai ser horrível. Mas foi sensacional. O filme é divertido, o ritmo é legal. Você compra a história, ele tem os clichês e ele se zoa em cima dos clichês. Isso que eu achei mais bacana, sabe? Ele não ficou aquela coisa de, ah, aquela piadinha de se levar a sério. Ele não, ele se zoa. É todo mundo estereotipado mesmo. Cara, e funciona. Todos os personagens ali funcionam. A fotografia é legal, o conceito dos aliens lá são divertidos pra caramba. Você compra histórias, o roteiro é muito bom, cara, tudo faz sentido, assim, dá um sentido, né? Mas dentro do universo, você compra histórias, fala, puta, eu acredito que ele quer a manopla lá, que funciona. Cara, eu saí maravilhada do cinema. É, ele é empolgante, o roteirinho amarrado começou ao fim, sabe, ele tem poucas pretensões. E o mais legal, assim, que ele leva o universo Marvel pra aquela realidade cósmica que já estamos acostumados nos quadrinhos, né? E que eles podem brincar com muitas coisas, com muitos conceitos de ficção científica, que eu acho que isso vai ser um ar novo pro... Tanto, assim, de um lado, que tem o Capitão América, que é um ar mais sério, aqui ele vai ficar um ar divertido, não assim exagerado como o Homem de Ferro lá, que já falei uma vez, né? Três. Não, mas é que ele leva no sentido mais de brincadeira, assim, de ciso, porque, vamos dizer, meu universo cósmico, se tentar fazer um negócio sério, é muito tiro no pé, né? Não sei, pode ser que dê certo, pode, mas o jeito que ele foi trabalhado, de colocar esse tipo de humor, esse ritmo, assim, esses elementos, cara, foi a melhor forma de se colocar, sabe, esse universo cósmico de personagens que, vai, vamos dizer, ninguém conhecia. Só aquela meia dúzia lá de nerd viciado que conhecia. Ninguém conhecia. Até meu marido, que lê pra caramba quadrinhos, comprava, nem sabia quem que eram os personagens, sabe? E você apostar, poder pegar, assim, personagens, aí, virgens da mente das pessoas e poder usar isso da forma que quiser, você pode inventar. É muito difícil, assim, dar errado o 2, né? Falando lá pra frente. Só se eles cagarem muito no pau, sabe? Crescer o olho e ficar ouvindo muito estúdio, enfim. Mas dá pra criar muita coisa ainda pro 2. Eu acho que o 2 vai ser tão bom quanto o primeiro. Deus queira. Amém. Amém, igreja, de novo. Vamos pedir um louco pra aleluia. Aqui. Olha, o caminho tá pavimentado. Igual, faz, pega o primeiro, faz igual e acabou, só bota melhor, eu acho, continuação. Tá, talvez não, mas melhor, mas... Depende como abordar. Mas como a menina falou, tem um potencial absurdo esse universo. Nossa. Eu sei que, assim, a Marvel se programa, né, pra haver uma convergência entre Guardiões da Galáxia e os Vingadores, mas, assim, se ela decidir falar assim, não, vou manter esses caras aqui separados, ele se sustenta numa boa. O filme é muito amarrado, a história deles ali tá muito bem amarrada, tem assunto pra render uma continuação, e assim, e o filme funciona muito bem, é uma delícia de ver esse filme, é muito gostoso de assisti-lo, sabe, até brinco que tem algumas partes que é até golpe baixo, cara, com uma trilha sonora, cara, não tem como não gostar da trilha sonora, aquilo ali é golpe baixo em todos nós. E tem o porquê de ter aquelas músicas também, não é só julgar, o cara que gosta do som botou lá. Não, tem o porquê, não. Que a fita, que a mãe dele... Você fala, pô, até nisso os caras pensaram. Geralmente, trilha, o cara toca lá e acabou, né? Ah, isso. É verdade. Não compõe a história. A fitinha, a música, faz parte da história do filme. Isso também é coisa. E a fitinha e até virou no final, quase um, né, personagem à parte, né? Já, o pessoal vende aí a fitinha por aí. Uhum. É, tem gente que comprou tocar a fita já, pra comprar fita. Pra... Não, e uma coisa que a Melena falou, a questão da música, né? Como que ela funciona pro filme. E até na a parte final, que é aquela brincadeira do Groot dançando, que é com I Want You Back. É, que ele tá cantando I Want You Back. Então você quer que aqueles caras voltem, sabe? A música faz todo sentido com o momento, porque você termina um filme e fala, porra, eu quero ver esse filme de novo, eu quero ver esses caras de novo. Ele é tão bem cuidado, cara, sabe? Putz, como é que você não vai, assim, acreditar que o Rocket Raccoon tá lá na sua frente, e ele é um guaxinim que consegue armar uma bazuca que tem quase o dobro do tamanho dele, que o Groot também existe lá. E, assim, são dentro da ficção científica também é muito bom, né? Não é, além de ele ser divertido. De novo, assim, eu só vou falar mal do 3D, principalmente assim quando a gente vê aquele mundo lá que é escuro, lá do Skree, né? acho que é essa que é a raça, que já é meio escuro, quando você fica com óculos 3D, que daí te escurece mais ainda. Atrapalha um pouco, né? Mas é claro, óbvio que sem uma boa história, né? Isso aí seria só uma masturbação técnica, né? Mas não, cara, os personagens são legais. Carismáticos. Eu acho que é eu acredito que, assim, em primeiro lugar, é uma grande homenagem também a Star Wars, sabe? Uma homenagem sincera, e isso não atrapalha em nada. E tem até simplicidade, assim, dentro do filme, quando, por exemplo, acontece a queda da nave, e é uma cena muito emocionante com o Groot falando, né? Sim, nós somos Groot. É... Ah, foi bonitinha. É, porque ele não fala nada. E, assim, essa questão dele só falar uma frase... Duas. Pô, isso é... Duas. No final, é. Isso aí você já viu, de repente, outros filmes de comédia, são elementos que já foram usados? Já, mas pô, eles trabalharam isso de uma forma, assim, sutil. Ele não fica jogando isso, Zorra Total, a cada 5 minutos. Ele fala ali, fala aqui, sei lá, 30 vezes, que o pessoal contou e jogou já em blog, por aí, quando às vezes ele fala. Só que você não ficou aquela piada cansativa que se repete, se repete, se repete. Toda vez que ele fala, assim, foi bem encaixado. O personagem, no final, ele mudar aquela frase que você fala, oh, meu Deus, ai, que fofinho. Sabe? É, tudo isso daí faz parte, meu, trabalhar assim os detalhezinhos, sabe, de cada personagem, as particularidades de cada um. Eles se complementam muito bem, porque não tem só o Groot falando, eu sou o Groot, né, tem lá o grandalhão lá, que o esqueci o nome dele, Drax. Que não entende sarcasmo, né. O Drax. É, ele é Drax, só porrada, assim, né? Só porrada. E aí já tem o Rocket Raccoon, que é o malandrão, então dá pra ir alternando, né, as personagens, ah, e não, tem um deles que é cansativo no filme. Não, porque você vê vários estereótipos de personagem que você cansou de ver em outros filmes, trabalhando juntos de uma forma que não fica cansativa e cada um tem o seu espaço. Não é porque se de repente no 2, sei lá, começarem, ah, o Groot fez mais sucesso, vamos colocar mais ele. Não vai dar certo. Tem que dosar. Cada um tem a sua parte. Se você começar a dar muito espaço pra um tipo de personagem só, um tipo de piada só, vai ficar cansativa e o filme vai começar a desandar. Na minha opinião, piadas foram boas, não ficaram cansativas. Não sei se vocês acharam, de repente, que alguma outra coisa ficou forçada demais. Mas eu não senti, assim, essa nossa, eles estão fazendo pra gente rir. Eu tô vendo a piada vindo lá pra ser nossa. O cara começa a preparar uma piada lá longe pra soltar no final. Sai muita coisa natural. Poxa, quem aqui não ficou surpreso com a lenda de Footloose? Ele é do nada. Kevin Bacon. É o herói terráqueo, Kevin Bacon. Um plano genial do Rocket Raccoon, né? Que precisava dar fé, cara. Nossa, cara, que demais. Eu só tenho um problema com as personagens femininas, que eu acho que não foram bem exploradas. Mas enfim, então, filme tão... É aquele braço direito lá do Ronan, né? Que é a filha do Thanos. Ah, isso, né? Nebulosa. Nebulosa. Chama. Achei que podia ter explorado ela melhor, a Gamora também achei que podia, mas enfim, nada disso diminui o filme. Eu acho que é um filme muito gostoso de ver, sabe? É daqueles filmes que dá vontade de você estar sempre revendo ele, porque não é enjoativo. E apesar de não estar no meu top 5, eu acho que eu colocaria ele talvez no top 10, sim, realmente. Eu gostei bastante do filme. Idem, não está no meu top 5, mas com certeza no top 10 estaria. E vamos aqui pro nosso último filme, que eu gostei muito de ter ficado em primeiro lugar, porque foi o filme que eu coloquei em primeiro lugar, o melhor filme que eu acho que assisti em 2014, apesar dele ser lançado no seu país de origem em 2013. Filme muito bonito, muito profundo, cheio de questionamentos, que é o Ela, do Spike Jonze. Aí sim. Ela. Muito fofinho. Poxa, é o meu preferido. Fofinho, né? Todo mundo falando, né? Ah, é um filme fofo. É o meu preferido. É um filme muito assim, muito coraçãozinho com a mão, sabe? Eu não consegui colocar ele no meu top 5 porque eu achei que era muita covardia, cara. Aí covardia. Eu deixei esse paradinho aqui no meu coração. Nossa, meu Deus do céu. Não, e esse filme ele é tão bom e ele é tão, assim, dentro de todas as camadas que ele tem. Ele é cheio de nuances, assim. Pode isso, ver ele de várias formas e interpretar de vários ângulos, o ponto de vista da sociedade, que já ninguém conversa mais numa mesa de bar, todo mundo só se fala. Cara, eu tô conversando com você na minha frente. Ai, peraí que eu vou te mandar um WhatsApp. pô, tô na tua frente, por que que eu não viro é meu mesmo. Celular e te mostro e a gente ri junto, sabe? Pode analisar então, não, dessa forma. A pessoa, às vezes, você tá trabalhando com a pessoa no dia do seu aniversário, ela não te dá parabéns, ela vai lá pelo Facebook e te manda um parabéns por lá, sabe? Mas aí é questão de nível de amizade, né? Não, às vezes é superficial. Isso nem é amizade, meu irmão já fez isso comigo, mano. Maldito, cara, fez isso comigo. Como é que foi? Meu irmão, cara, morava, quando a gente morava junto ainda, cara. O cara morava comigo, ele tomou café da manhã comigo, eu fui trabalhar e eu recebi uma mensagem. Ah, parabéns pelo seu aniversário. Ah, porra, filho. Ai, que legal, filho, né? Que filho da, que filho da sua mas mãe, eu, ainda bem, né? Não, mas o ela é. Então você, tem várias nuances ali que, sabe, te pegam mesmo. E é curioso que você vai. Se você vai comentar com outras pessoas sobre o filme, chega e fala assim: ah, sabe por que é esse filme? E você explica. A pessoa, pelo menos comigo, assim, quando eu falava com o público não cinéfilo, explicava sobre o filme, a primeira impressão o pessoal achava estranho. Depois, quando viu um filme, todo, assim, foi unânime. Todos ficaram apaixonados com o filme, sabe? É que ele é um tão, assim, delicado, de tão doce. É, ele é difícil, é verdade, de você explicar. Você tem que sentir ele, sim. Você tem que sentir o filme. E quando você vai contar, você tem que, conhecendo a pessoa, você tem que ver, assim, como é que você vai explicar pra ela, né? Sim, você sim, porque não é fácil. Você vai comprar ela, não é. O conceito dele é meio difícil. Então, você tem que ver. Sim, sim. Como é que eu vou contar pra ela querer assistir? Eu tenho que falar da questão do amor? Vou ter que falar da questão social, política, que ele engloba? Vou querer vender ele como uma historinha diferente de um cara excêntrico do tipo Forrest Gump? O que que eu vou ter que fazer pra trabalhar? Porque você pode olhar esse filme e ver as nossas de várias formas. Que é a questão esqueci o nome agora do personagem principal. Pô, você se identifica com o Theodore. Tem só a história dele ali de ser um cara sozinho e tal, dele ter aquele envolvimento. Você pode trabalhar isso de uma forma. Você pode ficar horas falando só disso, do porquê que ele teve esse envolvimento, da questão da tecnologia que é colocada ali, que realmente a gente tá passando por isso. A questão do romance deles. Você pode ficar aqui horas falando de vários temas que esse filme traz, né? Dessas várias coisinhas, esses detalhezinhos que ele te mostra. E tem também as questões técnicas também, cara. Uma fotografia lindíssima, sabe? A direção de arte, um cuidado, sabe, com o filme, as cores vermelhas, assim, predominantes no filme inteiro, sabe? Ele é um filme de arte mesmo, e como que não premiaram Joaquin Phoenix? Assim, eu entendo que ano passado foi bem complicado, foi um ano que tava muito acirrado, mas, sabe, o Joaquin Phoenix concorreu ao Oscar de melhor filme, né? Só que perdeu. Sim, mas o Joaquin Phoenix, se eu não me engano, ele não concorreu ao melhor ator. Não concorreu. Era o mínimo, ele tinha que ter concorrido. Porque, assim, imagina o grau de dificuldade dele pra poder atuar e, sabe, poder passar todo o sentimento que aquele personagem exigia ali. E ele consegue isso de uma maneira, assim, fantástica. Te arrebata, cara. Você fica ali do lado dele, ali, cara, sentindo a dor que ele sente. Ele tá muito bem e a Johansson também tá muito bem. E ela não aparece, né? Só a voz. Exatamente. É como não se apaixonar? Não, aí eu quero um aplicativo desse, gente. Jesus. Ah, não, eu separei aqui, ó. O seu livro, as melhores cartas. Como? Por favor, tecnologia Apple, sei lá, Android, inventem esse aplicativo. Podia ter no mínimo aquele joguinho, né, que ele joga. Poxa, joguinho. É o aplicativo do moleque que fica xingando, né, o tempo todo. É, o cabeçudinho. Você fica na puta. É tipo o Huawei, né, que bota... Huawei no jogo, do jogo. O filme, ele lida com uma coisa que pode ser meio maluca, assim, né? Que é o cara se apaixonar por uma AI, né? Uma inteligência artificial. Ah, velho, tem cara que se apaixona por cada coisa. Então, mas assim, tem uma fala muito interessante da personagem da Amy, que é a Amy Adams, que ela fala assim que apaixonar-se é uma coisa maluca, né? Então, a relação do Theodore e da Samantha não é fácil. É muito menos usual, mas, cara, dá pra você acreditar, você torce por aquele romance. Você acha... A impressão que eu tive é que eu achei que era real. Sim? Mas no final, que era real, que o amor existia. Mas aí no final, antes até do final, você já vai sacando que aquilo lá é impossível, que a paixão é só do lado dele. Que nem aquela hora que ele fala, mas com quantas pessoas você tá falando? Ah, 5 milhões, não sei o quê, não sei o quê. E com quantos você tá apaixonado? Estou apaixonado por 399 mil. Você, pô, cara. É pior que friend zone, isso daí. É muito fica... pior, muito pior. É porque assim. Mas você vê que não, a, não, assim, como, cara, não tem jeito, não, é humano, não tem jeito. Não é um amor, não, não é um amor humano. É outro tipo, não, de amor, é outro conceito de amor. E é uma, assim, é uma clara evolução também do, do sentimento humano, porque o humano é limitado, ele vai amar uma pessoa, algumas pessoas do seu ciclo. Só. E ali é, uma, é, e ali é inteligência artificial, não, não tem esse limite pra ela. E é um jeito diferente, né? Porque ela fala que quanto mais pessoas ela ama, com mais intensidade ela ama cada uma das pessoas, né? Sim. Então, é tipo o contrário da gente, né? E outra, o personagem artificial, né, o Theodore, ele tem um amor incondicional pela Samantha, né? E ele não julga, e a definição ele que o amor aceita, é uma... né? Tudo bem, me trai, é. Ligo. Fala com as 900. Você fala assim que o amor é uma coisa louca, né? E que vale a pena se divertir. Se, se, se, até que ele fala que até vale a pena dividir, né? Ah, agora sim, a beleza tá em aproveitar no tempo que é dado pra gente, né, cara? E a cena fantástica final. Que, não, as linhas de roteiro desse filme, pelo amor de Deus, também são outra coisa. Que assim, roteiro que... genial, né? Cara? Roteiro genial, genial mesmo. Eu falei que esse filme, ele não é só numa nota 10. Tem um filme que é, a nota 10 não faz jus a essa produção. E é realmente é um dos meus preferidos que foram lançados no ano passado, e eu fiquei muito triste que poderia ter ganhado lugar de... eu acho que foi esse que eu apostei, pensando bem agora, voltando à minha lembrança, que ia ganhar o Oscar em vez de 12 anos de escravidão. Além disso, além de tudo, tem aquela canção linda lá, Demon Song. Putz, linda. Que vai ficar no meu coração pra sempre, mas é isso aí. Acho que uma das melhores definições desse filme, se eu não me engano, foi o próprio Matheus que deu. Que esse filme é como se fosse um quadro que você coloca na parede e fica apreciando. Deixa ele passando lá o tempo todo e fica apreciando, cara. Que tem outra definição. É fantástico, fantástico, cara. Eu, é um filme lindo. Cara, não sei se fui eu, mas eu gostei. Absurdo, sabe? Eu já falei, eu acho que foi você, só não me engano. Se minha memória não me falha, apesar que ela tá falhando ultimamente, mas acho que foi você. Eu sou ruim de lembrar dessas coisas. Assim, mas assim, tá no meu coração. A cada ano eu acho que tem um filme que acaba me transformando. Esse ano já tem o Boyhood, ano passado teve o Ela, e assim, vou colecionando esses pequenos, essas pérolas aí comigo, a cada vez que eu assisto um filme ou leio um livro. Mas Ela tá assim, um dos meus filmes preferidos dos últimos 10 anos, junto com Birdman, junto com Cisne Negro. Birdman, pena que não entrou, né? É, a gente fala dele ano que vem. Com certeza. Entra no outro ano. Vai estar em primeiro lugar, gravem isso, hein? Eu espero que sim, hein? Porque merece, merece, hein? Por enquanto, primeiro sim, com certeza. É isso, gente. Bom, eu vou pedir pra vocês agora, já que a gente já terminou aqui a nossa lista, só pra falar, como se diz, menções honrosas aí. Tanto pros melhores quanto pros piores aí. Filmes que você acha que deveria ter visto ou não. E é isso que poderiam entrar nessa lista, mas não entraram por questão de espaço. Pode começar você, Melina. Ficou de fora, né, alguns que eu tinha colocado aqui como melhores, que foram o Planeta dos Macacos, o Confronto Final. Gostei muito do primeiro, o segundo, né, veio na evolução do primeiro, seguindo a mesma linha. Uhum. Achei que, de repente... É que também top 5 é difícil. É. Pra fazer 10 aqui eu já sofri, já fiquei, tive que ficar pensando. E o Sin City, eu gostei muito do primeiro. Assim, o segundo é bem na pegada do primeiro. A mesma ideia de roteiro, a arte dele, a fotografia. E assim, eu só achei que esses dois ficaram faltando mesmo. E a Eva Green, né? E a Eva Green. Ah, a Teta tem um monte por aí. Ah, tem de piores? Jesus, tem o 300, tem o Hércules, até o espetacular Homem-Aranha, hein? Foi muito... Saí muito triste do cinema com esses daí, cara. Acho que foi mais pessoal, a coisa pessoal desses filmes. Entendi. E você, Marcelo? Ah, melhores? Bom, que não foram citados, 12 anos de escravidão, como a gente falou no último cast, é um filme que eu adoro. Acho que foi merecido o Oscar, mesmo considerando ela melhor, mas pelo contexto, acho que merecido. O Lobo de Wall Street, que pra mim é fabuloso, é o Scorsese em ótima forma. É, um dos melhores você tá esses dois, que eu achei que poderiam estar. Vai pior, eles têm cada bomba, cara. Poxa, Drácula, história nunca contada, cara. Ai, deveria ter permanecido não contada. Deveria ter permanecido não contada, cara. Não, foi o cara que contou. Esse é o problema, cara. O cara que contou, cara, não tava num dia bom. Não, cara. Pelo amor de Deus. Frankenstein também no mesmo nível, cara. Puta, é muito ruim. Esse eu não vi, esse eu nem... Nossa, não perdeu nada, cara. E o cara não tem cara de Frankenstein, né? Esse que é o pior, cara. Você olha pra ele, você não assusta. Mas aí é o... Sim, sim, sim. Aaron... Ah, esqueci o nome dele. Mas enfim, é o Duas Casas. É o Aaron Eckhart. Verdade. Tem dois filmes que não é que eles são piores, que, mas assim, eu citaria eles pelo fator decepção, que é Mercenários 3, que é aquele samba do criador maluco lá, que coloca um monte de gente no filme e não sabe o que fazer. É que ali você sabe... já sabia, vai, que ia ser assim. Sim, já sabia, mas você não imaginava que seria tão ruim. O resultado é tão ruim. E o outro pra mim também, que esse também eu já sabia com certeza, que é o Hobbit 3, que encerrou com chave de merda, né, a trilogia. Esses dois, assim, não são dos piores, mas, assim, são bem lamentáveis, viu? São dos filmes que eu mais passei raiva de ver no cinema. O Hobbit, então, cara, é uma coisa medonha, totalmente errado. Você não entende o porquê de terem deixado o Smaug pro terceiro filme, narrativamente falando, não faz sentido algum, sabe? E, assim, o anão vai morrendo. Fiquei procurando os cinco exércitos lá, eu vi Calmão, cadê o quinto? Cadê o quinto? É um self-service de exército, né? Você tem que criar os exércitos, né? Não tem nada que faça sentido naquela porcaria, cara. É luta ali, você, sabe? Aí chega no final, cadê a porcaria da pedra lá? Ninguém sabe onde ela foi. Os anões morrem, não tá nem aí se o anão morreu, você tá vivo, cara. Você não se importa. É uma repetição de cenas, cara. Porque ali ficou uma mistura de Batalha de Gondor, cara, com Abismo de Helm, que não funciona. Não tem clímax, não tem vilão, cara. Totalmente errado aquele filme, cara. Pelo amor de Deus. E enfim, encerro aqui meu caso. E você, Matheus? Fala aí. Seus menções honrosas e desonrosas. Dos melhores, Boyhood, né? Eu gostei muito. O Abutre também, que eu achei do caralho. Filmão, poxa, ótimo filme. Tem o Grande Hotel Budapeste, que é do Wes Anderson, que eu gosto muito do Wes Anderson também. E o Homem Duplicado, que também é com Gyllenhaal, eu achei demais. É, outro injustiçado pelo Oscar esse ano. É, justamente. Das menções desonrosas, tem lá o Definitivamente Nada Espetacular Homem-Aranha 2. Caramba, eu gosto desse filme. Nossa, eu gostei. Eu também não achei tão ruim, não. Tem podcast, tem podcast dele aí. Nossa, eu até que acho o vaso dele, viu? Não acho ele tão ruim assim, não. Tem esse filme do Godzilla, que é, na verdade, é um filme de herói, né? Porque o Godzilla vira o herói da cidade no final do filme. O Mercenários 3, vocês já comentaram aí, mas eu tenho um problema porque eu gosto muito do Mercenários 1 e 2, né? Uhum. E eu não entendi o que aconteceu no terceiro, colocaram um monte de jovem lá. Pô, se for pra assistir jovem, eu vou assistir Pequenos Espiões, sabe? Não vou assistir Mercenários. Faz sentido. É o Cavaleiros do Ridículo lá, a Lenda do Santuário. Esse filme é ruim também. Hobbit é ruim. O Hobbit 3, o Lucy, que eu já comentei aqui lá junto com o Transcendence. E A Culpa é das Estrelas, que não me desce nem a pau, cara. Cara, eu gosto do Culpa das Estrelas também. Imagina, cara. Imagina um momento de amor, cara, justamente na casa de Anne Frank, cara. Como você não gosta disso? Faz todo sentido do mundo. Pessoas se beijando, cara, né? Na casa de Anne Frank, o pessoal batendo palma. Cara, não faz sentido algum aquilo, cara. Puta que pariu. Bom, eu gostaria de citar, vocês já citaram alguns, como O Grande Hotel Budapeste, O Abutre. Teoria Mazero é um filme que eu acho bastante, muito, muito legal. Passou despercebido, imagino. É verdade. Mesmo se nada der certo, também. Já falando dos 12 anos, Boyhood, O Homem Mais Procurado, que é um dos últimos filmes com o... Poxa, muito bom, muito bom. Com o... Do Philip Seymour Hoffman. Isso, Philip Seymour Hoffman. Um filme grego chamado Miss Violence, que é um soco no estômago. Nebraska, que também concorreu ao Oscar de melhor filme no ano. Bem lembrado. Com ele. Vidas ao Vento, que é a animação do Hayao Miyazaki. O Entre Nós. O próprio X-Men, Dias de Futuro Esquecido. Muito bom. Tava na minha lista. O Como Treinar Seu Dragão 2. Relatos Selvagens. Eu gostei bastante de Relatos Selvagens. Um filme franco-americano chamado Uma Viagem Extraordinária. Extraordinária, muito bonitinho também, muito, muito doce, assistam. Um francês chamado A Família Bélier também deve ter passado assim, quase em um lugar, acho que ficou 2 semanas em cartaz. O Inside Llewyn Davis, que é dos irmãos Coen, vocês assistiram esse também? A Balada do Homem Comum, né? Eu achei um filmaço. Show de bola. Muito bom filme, cara, muito bom mesmo. Né? Eu já citado O Homem Duplicado e também um chamado A Montanha Matterhorn, que acho que é búlgaro, que eu assisti na mostra e depois veio comercialmente. Os piores eu ainda poderia ter citado com certeza aí o Lucy, Os Cavaleiros do Zodíaco e o tal do Pompeia, que é um filminho. Eu nem vi. É um Pompeia 3D. Passei. E também o tal do Divergente. Puta, Divergente. Nossa, esse é ruim. Caramba, muito ruim. Eu tinha até apagado esse filme da minha memória. Filme cheio de adolescente que tem que fugir de alguma coisa estranha, cara. Que tudo. coisa tudo. O pai só ia tudo cubo, cara. Vê o cubo. Você é moleque que não sabe o que é o cubo, vai estudar. Pega, desliga agora e vai ver o cubo. E para de achar Maze Runner, Transcendente, não sei o que, bom, para com isso. Mas o Maze Runner eu achei ele legalzinho, acho que é porque é o que mais puxa coisa assim do cubo. Mesmo assim, também não me desceu não, viu? Maze Runner não me desceu não. Eu vi um monte de gente elogiando e... Não faz assim, gente. Não, e olha que eu tive que prestar atenção nesse filme. Eu vi prestando atenção que tava no avião, não tinha mais nada pra fazer. Eu prestei atenção nesse filme e não gostei. Também vi no avião. É filme de avião mesmo. Filme de avião, foi incrível. O pior é que eu tô dentro desse público, sabe? Que é lá dos jovens adultos, então. Maze Runner eu acho legal. O Hunger Games eu acho show de bola. Hunger Games também. Acho que foi o único que passou pra Hunger mim. Games eu gosto bastante. E eu não, também. Assim, e não. O Divergente nem tanto. Mas desses assim, de futuro distópico aí com adolescentes, o que eu mais gosto é realmente o Jogos Vorazes. E eu gosto do Dor de Memórias. Dor de Memórias eu acho legal. O Dor de Memórias bem fraquinho, eu achei, viu? Sim, principalmente você considerando que foi o primeiro dessa leva aí, assim. Primeiro na literatura, né? Dos anos 90. E o livro não era desses jovens adultos, né? Dessa nova onda aí de literatura. Não. Eles deram as adaptadas e tal. É. É isso aí, gente. Valeu mais uma vez por vocês participarem. Melina, obrigada por ter aparecido de novo. Pode fazer o seu jabá aí também. Ah, gente, obrigada pelo convite. Gostei bastante de falar dos filmes que eu adorei, dos filmes que eu odiei. Que é bom a gente falar de coisa boa e é bom a gente detonar o que gosta, né? Sim, isso é legal. E pra quem não me conhece ainda, né, quiser me escutar mais, minhas opiniões malucas, é lá no JurassicCast, www.jurassicast.com.br. É isso aí, obrigado. E aqui, vocês já conhecem a gente, né? Mas, se a primeira vez que você estiver ouvindo aqui o TIGcast, você pode achar a gente aí no Twitter pelo @TigNoCinema, @OTigno982, @MarceloZagnoli e @MateusDes, Mateus com TH. Você tem Twitter também, Melina? Ah, o meu Twitter é o @coca_com_cereja. Olha, é uma homenagem ao refrigerante que eu gostava quando era que criança. Não existe mais no Brasil, né? Não, eu fui pra Bélgica, eu fiquei tão feliz que eu enchi o rabo disso. Latei, né? Parecia uma louca no Carrefour correndo com as garrafas. Vou provar se você foi, então vou pedir alguns, hein? Eu tentei trazer a história tudo na base. Tem esse problema, né? A pressurização, né? Bom. No Twitter tem coca com banana, coca com mentos, coca com fritas, coca com cereja, coca com Doritos e coca com house. Coca com house, pô. Mas a única, a Melina é a única que tem os ratinhos. Não são ratinhos, são o que mesmo? Hamsters. Dois hamsters aí, são seus? Hamsterzinhos e uma foto de uma senhora muito bonita. Sim, sim, muito bela, por sinal. Agora eu achei. E também a gente tem a fanpage no Facebook, fb.com/untinocinema. O grupo é fb.com/groups/untinocinema. Também temos do Google Plus, que é muito longo, eu vou deixar aqui na postagem para vocês acessarem. E esqueçam de assinar o nosso feed também aqui. E mais o melhor para comentar ainda é a postagem para a gente ter uma interação melhor. Então, mais uma vez, obrigado por vocês terem ouvido. Melina, você escolhe a música de encerramento dessa vez. Pensou? Ah, pensei na do Guardiões da Galáxia, a música de abertura. Hulk the Feeling? Ou a... Não, aí, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Come and Get Your Love. É, Come and Get Your Love, tá, isso aí, tudo bem. É do... Essa aí que eu esqueci o nome, mas é a que toca logo no começo. E é muito boa, a gente dança, a gente sai curtindo, sai feliz. Já termina a noite, ou se você tá no ônibus aí, começa a sambar no ônibus, que é tudo bom. É isso aí, gente. Então, fica aí com o Red Bone, Come Get Your Love, do Guardiões da Galáxia. E isso aí, semana que vem. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um beijo.